segue o fluxo, segue o exemplo, amigo. Tu quer estudar, neguinho, tu não tem tempo pra isso. Tem que trampar, fazer os corre no papel de cocaína. Mais uma esperança morre, abraça a treta, de braço dado com capeta. O seu problema se resolve num gatilho de escopeta sem direita, devendo din pra agiota. Mais uma história triste de pobre favela carioca. Menorzinho, menorzinho, no crack. Tiozinho, tiozinho, conhaque. Mente esperta, ouve Tupac. Garota de 12 já tá pronta pro abate. Então, ela se depara com uma escolha: radinha, pistola, caneta ou folha. Deus queira que ela faça escolha certa. Leque, esquece o bang, bang, clack. Vem colar com o sonho do rap. Quando por aqui as coisas vão melhorar? Será que um dia quando eu acordar isso vai acabar? Eu só quero fazer o meu rap. Eu só quero fazer o meu rap. Então, quando por aqui as coisas vão melhorar, será que um dia quando eu acordar isso vai acabar? Eu só quero fazer o meu rap. Eu só quero fazer o meu rap. Abandonado às traças, junto com suas esperanças, largadão no centro, bafacola é ter brinca de casinha. Tá bem longe de brincar de cirandinha, sempre esperto, pronto pro abate, irmão. As ruas tem mais craque do que educação. Governo fela, liga e compra pela Anhanguera, uma passagem pra fora da atmosfera. Depois que a vida passa e se acorda, vê que a ratoeira pode ser aberta por você. Passa a lei, aprende o contrário do que os embalos da vida te fez ser. Aí sim cê vai viver. O sonho americano, né? Meter o carro do ano e se manter família. Pra que eles querem que nós não pense? Cê já nasceu na beira, esperem que nós tropecemos na primeira sexta-cheira. A minha escolha foi o rap de trincheira. Ha, só na escolta, bafa é ter bem de verde pra embora. Sufocado lá dentro, não sente o vento daqui de fora. Educação fica extinta, esperando outra vinda. Que vem com o vento, agarra a oportunidade e não desista. Ao decorrer da vida, um checkmate em cada esquina. Tu sem saída, nenhuma mão te é erguida. A porra do gatilho dispara contra a sua vida. O demônio te limita em cada saco de cocaína. Sua família chora sangue em cada bang bang. Tudo poderia ser se você fosse um homem. Honrasse o compromisso. Malandragem é mais que isso. Portar uma Glock não te faz o pica do cortiço. Quando por aqui as coisas vão melhorar, será que um dia quando eu acordar isso vai acabar? Eu só quero fazer o meu rap. Eu só quero fazer o meu rap. Então, quando por aqui as coisas vão melhorar, será que um dia quando eu acordar isso vai acabar? Eu só quero fazer o meu rap. Eu só quero fazer o meu rap.